pobres criaturas como ovelhas sem pastor. Sente-o tanta piedade desta triste humanidade e, movido pelo amor, mandou seu filho amado pra morrer sem ter pecado numa cruz para salvar. Que amor puro e eterno, nem mesmo o amor materno a ele posso comparar. Mas tem gente tão cruel, não quer o presente do céu que o bom Deus nos enviou. Não aceita o evangelho e persegue o ministério que aqui Jesus deixou. Já tô.